Delta 083, descend 2,000 feet, clear final ILS X-ray, runway 10, result when established, QNH 1015. With QNH 1015 down to 2,000 feet, so we are clear for ILS runway 10 X-ray. I call you when established, Delta 083. Approach, good evening, Ocean 6310, information India. We are performing for Bomed 10 arrival. Chinat 6310 is called identification via Bomed 10 arrival, sent by level 050, KNH 1015. Scope ident, we are clear to descend by Bomed 1 arrival, Ocean 6310. Ocean 6310, flight level 050. Okay, we're clear to descend to flight level 050, Ocean 6310. Can we fly ETAP intersection, please? We're clear to fly ETAP intersection, Ocean Air 6310. Okay, we're clear to fly ETAP intersection, Ocean 6310, confirm. 2662, aceno identificação, via chegada Bomed 1, no descer para o nível de voo 060, ajuste no 095. Bomed 1, 060, descer, 060. Lucierra, é a torre de Salvador? Delta 083, complete final ILS procedure, contact tower 118.95. 118.95, Hawaii, Europa 083. Tower Salvador, good evening, Europa 083 on the ILS runway 10. 083, good evening, I still do not have any sight on final QNH now, 1015. Continue your approach. Tell me, report when you have landing gear down in locks and runway sight, Europa 083. I call you on landing gear and runway in sight, Europa 083, we continue. I have in sight now in final. Please confirm, do you have landing gear down and locked in runway sight, sir? Yes, I'm by. Now down and lock, the gear is down and lock, and runway sight, Europa 083. 083, you're clear to land runway 10. Wind is 220 degrees, 04 knots. We are clear to land runway 10, Europa 083. Second, the wind. Wind 220 degrees, 04 knots. NS 6310 clear, descend 2000 feet, KNH 1015 clear, final ILS, runway 10. Runway clear to descend 2000 feet, clear for the ILS X-ray, 10. KNH 1015, version 6310. Approach Ocean 6310, can we disregard constraint at ETA position? Can we descend to 2000 feet now? Ocean 6310, no restrictions, descend 2000 feet. No restrictions, 2000 feet, Ocean 6310. 03. 1-1 decimal minor, and the first one to the right, the robot 083, bye-bye, thank you. Prossiga 2662. Possível prosseguir a descida a 2 mil pés, descendo via? Para 3662, autorizado descida a 2 mil pés, o ajuste permanece no 0 no 5. Autorizado final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. 2 mil, descendo via, no 0 no 5, reporte estabilizado X-ray do 90, 3662. O 3662, com referência dos usuários, pode descer irrestritamente para 2 mil pés, Sandra? O 3662, cancelado as restrições de altitude em TAP, desce para 2 mil pés. Cancelado a restrição de altitude, desce para 2 mil pés. Sandra, 3662, muito grato. Ocean 6310, we now fully establish that LS. Ocean 6310, complete final LS approach, contact the tower in 118.95. 118.95, good night, Ocean 6310. Good night. Salvador Sala, good evening, Ocean 6310, fully established LS, 10. Ocean 6310, good evening, I'm having sight on final coordination 015. Please confirm, do you have landing gear done locked and runway in sight, sir? Landing gear down and locked. Runway in sight, please confirm. Runway sight, landing gear down and locked. China 6310, clear to land runway 10, wind is 230 degrees, 04 knots. Roger, we are clear to land, Ocean 6310. 26, turn 0 on the ground at 5-2, vacate the runway in the next intersection to your right. Call ground frequency 121.9 or 6310. Okay, connect the right, we are going to call ground 1219, Ocean 6310. Uma milha para a Duna, visual com o aeroporto, está 3662. Está 3662, completando o nosso procedimento LSX-Ray, chama a torre na frequência 118.95. 2895-3662, obrigado, até logo. Oi Salvador, boa noite, tá? 3662, estabilizado final LS X-Ray da pista 0. 3662, boa noite, tráfego avistado, Kenny Gal no 015, por gentileza confirme se avistando campo. Afirmativo, senhor, totalmente visual com campo. 3662, pouso autorizado, pista no 0, vento agora de 220 graus com 05 nós. Autorizado pouso na pista no 0, tá? 3662. 662 no solo aos 58, primeira pista, próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Ok, livrando a próxima direita, 129-362. Tráfego de Salvador, boa noite. Tá 3197, informação Índia para 4340 Galeão. Tráfego de Salvador, tá 3197. Salvador, boa noite, tá 3197, com a informação Índia para 4340 Galeão. Salvador, boa noite, tá 3197. Boa noite, 3197, prossiga. Autorização de tráfego com o senhor? Negativo, senhor. Informação da TIS em 127, small 75. Não, a informação da TIS, eu sei. Eu estou com a Índia, é o tráfego que eu quero saber com o senhor. Sim, senhor. A princípio, no TIS, existe a informação da frequência do tráfego Salvador que se encontra junto com o solo. Por gentileza, 1-2-1 decimal 9. Gente, eu tô ciente do ATIS, eu já chamei 1-2-1-9 já e ninguém respondeu duas vezes. Vou chamar novamente. Por gentileza. Coronel de Salvador, boa noite, Gol 1304, voando de etapa descendo para 1950. Luna 344, aciona identificação, autorizada a chegada Bomed 1 no voo Duna, desça 2000 pés, com ajuste 1016. Duna descendo para 2000 pés, Luna 344. Voo no 096, aciona identificação, via chegada Bomed 1, no desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Voo 096, aciona 050, ajuste no 096, inicialmente velocidade a critério. Prossiga Gol no 096. Após Tapoque, a avenida Propriedade Vá e TAP. Gol no 096, autorizado após Tapoque e TAP, porém, caso necessário, será solicitado que reduza a velocidade. Salvador Delivery, good evening, Ocean 6310, position Sierra Victor 02. We have information, Juliet, for clearance to receive at level 370. Salvador Delivery, good evening, Ocean 6310, request clearance to receive flight level 370, information Juliet. Salvador, boa noite, tá? 3197.010, pronto. 3197, autorizado a linha vesicular da pista no zero, vento de 160 graus, 05 nós, que negar agora no zero, 16. A linha de bola da 10, redução de X-ray, reportagem estabilizada. A reportagem estabilizada no 344. 197, decolado aos 23, chame agora o controle em Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. E na aproximação. Boa noite, já reduzindo. Salvador, boa noite, TAM 3197, passa 1500. TAM 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída São Bruno. 340 São Bruno, TAM 3197, se puder encurtar, a gente agradece. 3197, autorizado Guarleda. Direto Leda, muito obrigado, TAM.